Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei, me doando tanto como eu lhe doei. E você não deu valor. Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém. Fala que me ame, não amar ninguém. Pode ir, me cansei. Pronto, falei. E o Chance Deles, o mural de Rui Bahia. Colocar na mala, eu vou te esperar lá no sofá da sala. É hora de dizer adeus. E já cansei demais com suas ilusões, dizendo que me amava tendo outras paixões por aí. Não me acostumei a ter só a metade, uma que comia, outra na saudade. Mas passou. Infelizmente, o que começa vai ter fim. E você não foi o que eu sonhei pra mim. Vai viver a sua vida, me esquece e desaparece. Bom, eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei, me doando tanto como eu lhe doei. Pode ir, me cansei, pronto, falei. Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei, me doando tanto como eu me doei. E você não deu valor. Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém. Fala que minha mina não ama ninguém. Você me deve cinco beijos e um abraço apertado. Fiz as contas direitinho pra não sair nada errado. Quero ver se os beijinhos e um abraço hoje saem. Essa demora dos teus beijos é por culpa dos teus pais. Essa demora dos teus beijos é por culpa dos teus pais. Cinco vezes seu pai chegou e quase pegou a gente no fraga. Quando a coisa vai pegando fogo, teu pai apaga. Eu preciso dos teus beijos e dos seus abraços também. Pode crer que eu te amo como ninguém. Namoramos escondidos, é um namoro complicado. Mesmo que seu pai não queira, vou encontrar outra maneira de ficar sempre a teu lado. Oh, você me deve cinco beijos e um abraço apertado. Fiz as contas direitinho pra não sair nada errado. Quero ver se os beijinhos e um abraço hoje sai. Essa demora dos teus beijos é por culpa dos

horas e 53 minutos. Sky Love do forró. Bora abraçar. Motivo da gente largar, eu vou falar a verdade. Se isso te incomoda, pensasse antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma alma na sua cabeça e falou: beija minha boca. Já que você não quer sair, e a culpa é nossa de ser pedraria. você ser um bosta. E a culpa é nossa de você ter traído, de você ter vendido, de você ser um bosta. Já que você não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa. Eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: beija minha boca. Já cê não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter vendido, de cê ser um bosta. E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter vendido, de cê ser um bosta. Já cê não quer sair como muita história, então mente aí que a culpa é nossa. Já cê não quer sair como muita história, então fala aí. Que a culpa é nossa. Zeus 275, canal 285, Rádio Comunitária Clube FM, modulando em 104,9, uma emissora da Associação das Donas de Casa de Itacarambi. Do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 19 de maio de 2023. E vamos ao destaque do dia. Encontro do G7, grupo que reúne líderes dos 7 maiores economias do mundo, começa daqui a pouco no Japão. Presidente Lula participa como convidado. Além da reunião, o presidente realiza encontros bilaterais com líderes de diversos países. Luana Karen. O Brasil traz para o Japão uma mensagem focada no desenvolvimento sustentável, com a defesa do acesso a alimentos para todos e da importância do engajamento do planeta para a transição energética. E também na Voz do Brasil de hoje. Segurança nas fronteiras. O Ministério da Justiça anuncia mais de 90 milhões para ações no Acre. E entrega viaturas, armas e equipamentos. Márcia Fernandes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, defendeu a ampliação do policiamento na região. Aeroporto do Rio Grande do Norte é relicitado por 320 milhões de reais. Hoje, na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet, acessevoz.gov.br. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, entregou viaturas, armas, drones e equipamentos ao estado do Acre, somando mais de 3 milhões de reais em investimentos na segurança pública do estado. A ação faz parte do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE 2. Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai liberar 91 milhões de reais para reforçar ações de segurança na fronteira do Acre. Em Brasileia, no Acre, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, entregou 20 viaturas, drones e armamentos e anunciou a liberação de 91 milhões de reais para o combate à violência no estado. Esse dinheiro, esse recurso disponível ao estado do Acre pode ser usado para viaturas, pode ser usado para armamentos, pode ser usado para atividade de valorização profissional. Na cidade que faz fronteira com a Bolívia, o ministro participou de um seminário organizado pela Comissão de Segurança Pública do Senado para discutir as ações do governo federal para combater os crimes nas regiões fronteiriças da Amazônia, uma área rica em bens naturais, com fauna e flora típicas e muita água. Mas a vegetação fechada e as grandes áreas isoladas dificultam a fiscalização na fronteira com outros países. Além dos crimes contra a natureza, como desmatamento, caça, pesca e garimpo ilegais, a região também costuma ser usada como porta de entrada para drogas que vêm de outros países. Para combater esses crimes, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, defendeu a ampliação do policiamento na região com uma articulação integrada. Nós não podemos avançar se nós não tivermos ampliação das operações integradas. Pelo crescimento da narcomilícia, do narcotráfico, do narcogarimpo. E como é que você combate isso num território de 6 milhões de quilômetros quadrados? Com presença, estar com as forças mobilizadas de estados e de municípios. Os 8 estados que compõem a Amazônia Legal ocupam 58% do território brasileiro e fazem fronteira com Bolívia, Colômbia, Peru, Guiana, Guiana Francesa, Venezuela e Suriname. Reportagem, Márcia Fernandes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou hoje a importância de trabalhar em harmonia com o Banco Central. Ao participar de um evento em São Paulo, o ministro disse que juntos é possível entregar melhores resultados para a sociedade. Entre as atribuições do Banco Central está assegurar a estabilidade de preços. Uma das ações do banco também é estabelecer a taxa de juros no país, o que faz parte da chamada política monetária. Já o governo federal é responsável pela política fiscal, que reúne iniciativas para a gestão dos recursos públicos. Na abertura de um seminário promovido pelo Banco Central em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lembrou que essa é a primeira vez na história do país que um governo assume um mandato com um presidente de Banco Central nomeado pelo governo anterior. Lembrando que em 2021 foi aprovada uma lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central, ou seja, o órgão não ficou mais vinculado ao Ministério da Fazenda. A lei determinou que o presidente do banco tenha mandato fixo de 4 anos e não coincidente com o do presidente da República. Fernando Haddad disse que o Ministério da Fazenda e o Banco Central estão trabalhando para que as duas instituições possam atuar em harmonia para entregar os melhores resultados para a sociedade. Posso afirmar, sem medo de estar sendo invasivo, que a Fazenda e o Banco Central estão procurando conversar diuturnamente, a relação pessoal mais cordial possível, para criar esse novo espaço para nós, esse novo espaço institucional, em que a população tenha confiança de que as autoridades vão fazer o seu melhor para entregar os melhores resultados para a nossa sociedade. Eu tenho certeza que nós podemos criar condições de um ciclo de desenvolvimento, e sobretudo se nós compararmos com as condições não apenas regionais, mas internacionais. Penso que o Brasil está em condições de oferecer ao mundo um cenário econômico muito favorável ao desenvolvimento local e regional. Fernando Haddad frisou a necessidade de se harmonizar as políticas monetária e fiscal para que o país tenha um crescimento robusto e disse que o governo tem um compromisso de crescer acima da média mundial, compatibilizando responsabilidade fiscal e desenvolvimento com justiça social e baixas taxas de inflação. Reportagem, Vanessa Casalino. Daqui a pouco tem início em Hiroshima, no Japão, o encontro do G7, grupo que reúne líderes de 7 das maiores economias do mundo. O Brasil participa como convidado. A ida do presidente Lula ao Japão marca o retorno do Brasil à reunião após 14 anos. Por lá, o presidente também tem marcado os encontros bilaterais com chefes de Estado. O primeiro, realizado hoje, foi com o primeiro-ministro da Austrália. A repórter Luana Karen está em Hiroshima e vamos conversar com ela ao vivo sobre a viagem do presidente. Oi, Luana, aqui no Brasil já passam de 7 da noite de sexta-feira. Como aí no Japão tem uma diferença de fuso de 12 horas, são 7 da manhã de sábado, né? Já tem sessão de trabalho do G7 aí? Quais são os temas em debate nesse sábado e no domingo? Olá, Mariana, é isso mesmo. Bom dia para você, para o Luciano e para todos que estão aí no Brasil. Bom, o Brasil participa da cúpula do G7 como convidado pela 7ª vez. Nas outras 6 edições, também foi representado pelo presidente Lula. A agenda deste sábado está repleta de compromissos. Na tarde de hoje, começa oficialmente a participação brasileira na cúpula do G7. O tema da primeira sessão será Trabalhando Junto para Enfrentar Múltiplas Crises. O foco dessa discussão será segurança alimentar, ou seja, como garantir que a humanidade tenha comida na mesa de forma regular. Outro tema a ser tratado será justiça social. Ao final deste sábado, desta sessão, os membros do G7 mais países convidados podem emitir uma declaração conjunta. Na tarde de hoje, haverá ainda outra sessão da cúpula, dessa vez em torno do tema Esforços Conjuntos para um Planeta Resiliente e Sustentável. No domingo, como parte dos eventos da cúpula do G7, o presidente Lula deve visitar o Parque Memorial da Paz de Hiroshima. O local tem mais de 60 instalações que lembram o ataque à bomba atômica sofrido pela cidade ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. No domingo também tem a última sessão da cúpula, que tratará do tema Rumo a um Mundo Pacífico, Estável e Próspero. Qual a mensagem que o Brasil vai levar à cúpula, Luana? Olha, Luciano, o Brasil traz para o Japão uma mensagem focada no desenvolvimento sustentável, com a defesa do acesso a alimentos para todos, do respeito ao meio ambiente e da importância do engajamento do planeta para a transição energética, por meio da adoção de fontes de energias limpas e renováveis. Mas a mensagem mais evidente numa cúpula que tem Hiroshima como cidade-sede é a mensagem da paz. O presidente Lula vai reforçar a importância de se encontrar o caminho para a paz, por exemplo, no conflito entre Rússia e Ucrânia. Hiroshima, não custa lembrar, é um marco na luta contra o uso de bombas atômicas. Agora, além do encontro promovido pelo G7, o presidente Lula também tem outros encontros aí bilaterais com chefes de Estado, né? Primeiro, inclusive, já aconteceu, Luana, foi com a Austrália. Você pode falar um pouco mais para a gente sobre essa reunião? Claro, Mariana, posso sim. Olha, serão pelo menos 7 bilaterais. Nesta sexta-feira foi realizada uma reunião com o primeiro-ministro da comunidade da Austrália, Anthony Albanese. Albanese convidou o presidente Lula para participar da Copa do Mundo de Futebol Feminino na Austrália em julho. Eles também falaram sobre meio ambiente e relações trabalhistas, especificamente a situação dos trabalhadores de aplicativo. Outro assunto discutido foi a necessidade de aumentar as relações comerciais entre os dois países. Mais cedo, o presidente Lula postou nas redes sociais que os dois países não se encontravam desde 2018. E no sábado tem reunião com outros chefes de Estado. Com quem mais o presidente Lula vai se encontrar nesse sábado e domingo? Isso, Luciana. Hoje já é sábado aqui em Hiroshima, então a agenda começa daqui a pouquinho com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, que convidou o Brasil para a cúpula do G7. Neste encontro, o presidente Lula tratará de temas como a expansão do comércio e dos investimentos, cooperação na área de descarbonização e a integração da comunidade brasileira no Japão, estimada em cerca de 204 mil pessoas. Também serão abordadas questões da agenda internacional, como paz e segurança e o combate à mudança climática. Os dois países são parceiros tradicionais, lembrando que o Brasil possui a maior comunidade de descendentes de japoneses fora do Japão, formada por mais de 2 milhões de pessoas. Bom, voltando para a agenda de reuniões bilaterais, na manhã de sábado, Lula se reúne também com o presidente da Indonésia, Joko Widodo. A agenda do presidente Lula conta ainda com duas reuniões bilaterais na tarde de sábado, uma com o presidente da França, Emmanuel Macron, e outra com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Ainda hoje de manhã, no sábado, também está confirmada a bilateral do presidente Lula com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Bom, no domingo, Lula terá reuniões reservadas com Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, e com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh. No final da tarde, o presidente vai se reunir com empresários japoneses, entre eles o presidente da fabricante de carros Toyota e da Mitsui, um dos maiores conglomerados do Japão. Muita gente importante por aí, né, Luana? Vamos aproveitar, inclusive, para lembrar quem são as 7 maiores economias do mundo que formam o G7. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Como é que está a segurança em Hiroshima aí para receber todos esses líderes mundiais que você citou e esses que formam o G7? Olha, Mariana, como era de se esperar, a segurança está bem reforçada. Algumas ruas foram fechadas para o trânsito. Para chegar ao hotel do evento, só com autorização e após passar por uma revista minuciosa. A imprensa, por exemplo, vai acompanhar as reuniões de longe, em um ginásio de esportes transformado em centro de mídia. O local fica a 8 quilômetros de distância da cúpula do G7. E vamos falar um pouco de história. Como você lembrou, Hiroshima foi a primeira cidade do mundo a receber o ataque de uma bomba atômica em 1945. Como é a cidade atualmente? Oi, Luciano. Olha só, Hiroshima está localizada entre as montanhas e o mar e carrega esse peso que você falou, de ter sido a primeira cidade em todo o mundo a ser atacada por uma bomba atômica. Foi em 6 de agosto de 1945 e estima-se que entre 50 mil e 100 mil pessoas morreram na hora. Hoje, alguns locais atingidos foram transformados em parques, como que abriga o Memorial da Paz. Com uma população de cerca de 1 milhão e 200 mil habitantes, Hiroshima é reconhecida internacionalmente como a Cidade da Paz. Volto com vocês. Luana Karen, muito obrigada pelas suas informações ao vivo do Japão. A primeira relicitação de aeroporto do Brasil foi realizada hoje. Uma empresa suíça arrematou o terminal de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, que tem capacidade para receber 6 milhões de passageiros por ano. A operadora anterior entregou a concessão em 2020. O novo contrato terá duração de 30 anos e foi arrematado com um lance de 320 milhões de reais. Duas empresas participaram do leilão, que foi arrematado pela suíça Zurich Airport. A empresa já administra outros aeroportos aqui no Brasil. Os lances foram acirrados e, após uma longa disputa, a Zurich levou a melhor, com o lance de 320 milhões e 12 reais, proposta um real mais cara que a segunda colocada. O ágio, ou seja, a diferença em relação ao valor mínimo estipulado no leilão, foi de 41%. Essa foi a primeira relicitação realizada no país. A empresa anterior, que administrava o aeroporto, devolveu a concessão amigavelmente em 2020, alegando baixo fluxo de passageiros. O presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, Tiago Souza Pereira, comentou o resultado do leilão. As pessoas do estado do Rio Grande do Norte podem ter certeza que vão contar com um grande operador. Já demonstrou isso nas concessões que tem em Vitória, em Florianópolis. Estamos muito, muito felizes com esse resultado. Situado no município de São Gonçalo do Amarante, a 30 quilômetros do centro da capital potiguar, Natal, o aeroporto tem capacidade para movimentar 6 milhões de passageiros por ano. O terminal foi o primeiro do país a ser privatizado no ano de 2011. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, destacou a relevância do aeroporto não apenas para o fluxo de passageiros, mas também pela localização geográfica estratégica. É um aeroporto que tem uma área muito grande também disponível, que vai permitir certamente a atração de novos investimentos, e a posição geográfica do Rio Grande do Norte, com relação a energias alternativas, com relação à posição mais próxima do hemisfério norte do país, vai permitir que a gente faça também desse aeroporto uma interligação muito importante para o país. O contrato com a Zurich deve ser assinado em meados de setembro e terá duração de 30 anos. Reportagem Graziela Mendonça. Em quartéis de todo o Brasil, um programa vem ajudando a mudar a vida de crianças e adolescentes de baixa renda. É o Forças no Esporte, que oferece atividades no turno contrário às aulas. Tem reforço escolar, alimentação, esportes, teatro, dança, tudo para afastar os jovens da violência e combater a pobreza. E uma extensão do Forças no Esporte tem foco total nas crianças e jovens com deficiência. É o projeto João do Pulo. São aulas de esportes adaptados para promover a inclusão social. Em parceria com a APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, o projeto social é realizado no CIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva, em Manaus, no Amazonas. Mundialmente conhecido por especializar combatentes de selva, o SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva, também conta com um projeto social. É o projeto João do Pulo do Ministério da Defesa, que oferece aulas de educação física e treinamento esportivo a crianças, jovens e adultos com deficiência e em situação de vulnerabilidade social. No SIGS, as atividades são conduzidas em parceria com a APAE, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O foco das práticas esportivas e educacionais é desenvolver habilidades motoras e cognitivas. O comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva, Coronel Glauco Corbari Correia, enfatiza a importância do João do Pulo para reduzir desigualdades. Por meio das atividades esportivas adaptadas e das atividades educativas promovidas pelo projeto, os participantes têm a oportunidade de desenvolver suas habilidades motoras, além de fortalecer sua autoestima e confiança. O projeto contribui para a promoção da inclusão social ao oferecer um espaço de convivência e integração para pessoas com deficiência e suas famílias. As atividades desenvolvidas são supervisionadas pela equipe de especialistas da APAE, com a orientação e o acompanhamento dos professores de educação física da instituição e o apoio de militares do SIGS, como explica o coronel Corbari. Todas as atividades realizadas no projeto são adaptadas de acordo com as necessidades dos participantes. Isso inclui modalidades esportivas como futsal adaptado, natação adaptada, handebol adaptado. Além disso, são permitidos jogadores com diferentes tipos de deficiência, como visual, auditiva, intelectual ou física. As regras do jogo são ajustadas de acordo com as necessidades de cada jogador, permitindo que todos possam participar ativamente. O projeto João do Polo é uma extensão do PROFESP, Programa Forças no Esporte, coordenado pelo Ministério da Defesa. O PROFESP consiste na realização de atividades socialmente inclusivas para crianças e adolescentes no contraturno escolar. O programa Forças no Esporte e o projeto João do Pulo já beneficiaram cerca de 20.300 pessoas em todo o Brasil. Reportagem Lani Barreto. A partir de domingo, aposentados e pensionistas do INSS vão poder consultar o extrato com o valor da primeira parcela do 13º salário. Os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo vão começar no dia 25 de maio e vão até 7 de junho. Para quem ganha acima do piso nacional, os créditos vão ser realizados entre os dias 1º e 7 de junho. O extrato com o valor da primeira parcela do 13º salário pode ser conferido pela internet na página meu.inss.gov.br ou pelo aplicativo Meu INSS. Que tal aproveitar o final de semana para sair de casa e ter contato com atrações culturais? É o que ocorre até domingo na Semana Nacional de Museus. São 3.500 atividades em todo o país, como exposições e palestras. Um espaço onde arte, ciência, tecnologia e educação estão integrados. Assim é o SESI Lab, um museu interativo em Brasília que oferece programação criativa, inovadora e acessível a diferentes públicos. Diariamente, estudantes de escolas públicas e privadas são recebidos no museu. Aqui a garotada aprende enquanto se diverte. São mais de 100 instrumentos, todos interativos. Kaline Barbosa, coordenadora pedagógica de uma escola de Brasília, trouxe os alunos do maternal para ter uma experiência no museu. São crianças que querem pegar nas coisas, querem colocar a mão, querem participar, querem perguntar. Então é um museu perfeito para isso, é para as mãozinhas criativas pegarem tudo que puderem. A criançada também põe a mão na massa. As oficinas permitem que elas coloquem em prática o que aprenderam. A Helena Stort, de 3 anos, fez um trabalho sobre a natureza. O que é isso aí que você fez? Pintar o sapo, a cor de arco-íris. O SESI Lab está entre as instituições culturais e educativas que participam da 21ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus. Como detalha, Cláudia Ramalho, gerente executiva de cultura do SESI. A oportunidade do público visitante participar de uma forma bastante criativa, de uma forma divertida e aproximando ciência, que é esse o grande objetivo da semana, que trata da sustentabilidade e o bem-estar. Em todo o país, a Semana Nacional de Museus vai contar com mais de 3.500 atividades distribuídas por cerca de 1.100 instituições. São exposições, visitas guiadas, palestras, oficinas e apresentações musicais e teatrais. No Museu da Imagem e do Som de São Paulo, MIS, o público poderá visitar uma exposição de fotografias feitas por celular. O evento vai de 20 de maio a 25 de julho, com entrada gratuita. São fotos vencedoras do público e de fotógrafos convidados. Isabela Olmos, da equipe de programação do MIS, destaca que o evento vai receber celulares e equipamentos eletrônicos em desuso, que serão revertidos para um programa social do projeto. Com a doação, além de contribuir com o descarte consciente, o visitante ajuda a Mobigrafia a atuar em comunidades com oficinas de fotografias com celular. A presidenta do Instituto Brasileiro de Museus, Fernanda Castro, ressalta que quem comparecer a um desses locais vai encontrar muita diversão e cultura. Então a gente quer que estejam presentes as famílias, os turistas, vai ter música no museu, vai ter cinema no museu, vai ter museu aberto à noite. Então a gente varia a programação para ser mais atrativa. A programação completa de todas as atividades da Semana Nacional de Museus pode ser acessada pela internet no endereço gov.br/museus. Reportagem Ney Pereira. Notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite para você, até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União está concorrendo a uma vaga na Junta de Auditores da ONU, a Organização das Nações Unidas. A candidatura foi lançada durante cerimônia no Palácio do Itamaraty, em Brasília, nesta terça-feira, dia 16. A Junta de Auditores existe desde o ano de 1946 e é responsável por fazer auditoria externa em todas as contas da ONU, além de fundos e programas. O Conselho também faz recomendações para melhorias na governança e na gestão dos recursos. A Junta é composta pelos chefes de instituições superiores de controle de 3 países e o mandato é de 6 anos. A eleição vai ocorrer na Assembleia Geral da ONU no segundo semestre de 2023. O evento que lançou a candidatura do TCU teve a presença de embaixadores, parlamentares e outras autoridades. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF mantém lei que criou o Parque Regional Oeste em Minas Gerais. STJ decide que alienação de imóvel após a inscrição do débito em dívida ativa configura fraude. Deputada Carla Zambelli, senadores Flávio Bolsonaro e Mara Gabrilli são multados pelo TSE. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O STF manteve a validade de lei municipal que criou o Parque Regional Oeste em Belo Horizonte. O TJ de Minas Gerais havia validado a legislação, mas a prefeitura recorreu alegando violação à iniciativa privativa do Executivo, já que a norma teve origem parlamentar. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que se baseou em jurisprudência da Suprema Corte para decidir. Para o STF, nem toda a criação de despesa para a administração exige que o início do processo legislativo tenha sido feito pelo Executivo. Segundo Barroso, é o grau de comprometimento das finanças públicas e de interferência no funcionamento de órgãos e entidades da administração pública que pode acarretar a declaração de inconstitucionalidade. Alienação de bens após a inscrição de crédito tributário na dívida ativa é fraude. Para o STJ, isso só não ocorre se o devedor reservar quantia suficiente para pagar o débito com o fisco. Fátima Uchoa. Uma construtora primeira proprietária de um imóvel antes de vendê-lo foi inscrita na dívida ativa. O TRF4 afastou a presunção de fraude à execução, considerando que não houve má-fé no negócio com o segundo proprietário. A primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Fazenda Pública para cassar o acórdão e determinar novo julgamento. Ao citar presidente do STJ, o ministro relator Benedito Gonçalves destacou que a alienação anterior às mudanças no Código Tributário Nacional em 2005 só caracteriza fraude à execução se houver prévia citação no processo judicial e após a presunção de fraude se tornou absoluta, bastando a inscrição em dívida ativa. Dispensa de bancária com doença psiquiátrica incapacitante é discriminatória. A decisão é do TST. Samanta Flor. A gerente de relacionamento do Banco Santander havia se afastado das atividades depois de ter sido feita refém em assalto à agência em que trabalhava, em São Paulo, e diagnosticada com transtornos mentais. Ela foi demitida dentro do ambulatório durante licença médica. O banco argumentou que o transtorno de estresse pós-traumático não é abrangido pela súmula 443 do TST, que trata da dispensa discriminatória. Para a terceira turma do TST, não há notícias na ação de que a ruptura do contrato tenha ocorrido por outro motivo, senão o preconceito. A deputada Carla Zambelli e os senadores Flávio Bolsonaro e Mara Gabrilli foram multados pelo TSE. Eles fizeram propaganda ilegal contra Lula na campanha de 2022. Carol Lasno. Cada um deles vai ter que pagar multa de R$10 mil por relacionar o PT e o então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. A coligação Brasil da Esperança apontou que os parlamentares divulgaram desinformação ao reproduzirem na internet um vídeo em que a senadora Mara Gabrilli fazia essa associação. Os ministros lembraram que o assassinato de Celso Daniel já foi elucidado. Os responsáveis foram condenados e estão cumprindo pena. Cancelamento de passagem da volta pelo não comparecimento no voo de ida é abusivo. A decisão é da Justiça do DF, Neto Costa. A Gol Linhas Aéreas vai indenizar por danos morais e materiais cliente que teve voo cancelado. A mulher havia comprado passagem de ida e volta na companhia para o trecho Brasília-Guarulhos, mas entrou em contato e cancelou apenas o trecho de ida. No dia do retorno, foi informada que, em razão de não ter embarcado no voo de ida, automaticamente foi cancelado o da volta. A empresa alegou que a responsabilidade do cancelamento foi da cliente. Para o TJDFT, o cancelamento foi abusivo e obrigou a consumidora a ter despesas com nova passagem. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br. E siga pelo Twitter. twitter.com/radioitvjustiça. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPMI do 8 de janeiro será instalada na próxima quinta-feira. Senador apresenta projeto para derrubar resolução sobre fim dos hospitais de custódia. Senadores do Amapá defendem exploração de petróleo na costa do estado. Boa noite. Boa noite. Líderes partidários já indicaram a maioria dos integrantes da CPMI do dia 8 de janeiro... E o colegiado deve ser instalado na próxima quinta-feira. Parlamentares da oposição acusam o governo de omissão por não impedir as invasões nas sedes dos três poderes. Já os aliados argumentam que o judiciário já está concluindo as investigações e a comissão é desnecessária. A reportagem é de Érica Christian. A comissão será composta por 32 titulares, sendo 16 senadores e 16 deputados e igual número de suplentes. A iniciativa da CPMI é dos partidos de oposição, que alegam que o governo federal tinha conhecimento das invasões e não atuou para impedi-las, como destacou o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Houve, sem dúvida nenhuma, omissões e houve sim um aviso por parte da Polícia Militar do Distrito Federal, por parte da ABIN, por parte de outros membros, de que ânimos alterados poderia haver uma depredação. Ao negar qualquer omissão, o líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, reafirmou que considera a CPMI desnecessária. Houve uma investigação, houve abertura de inquérito, o Ministério Público investigou, a Polícia Federal investigou, o Judiciário já julgou, vários já se transformaram em réus. Então, vamos investigar exatamente o quê, se já está tudo investigado. No ato de instalação da CPMI, os deputados e senadores vão eleger o presidente e o vice-presidente, que vão indicar o relator. Em seminário na cidade de Brasileia, no Acre, a Comissão de Segurança Pública discutiu hoje o combate ao tráfico de drogas nas fronteiras. O ministro da Justiça, Flávio Dino, participou do debate e disse que o Acre será referência na implementação de um novo plano de segurança, com recursos vindos do Fundo Amazônia. Repórter César Mendes. Localizada no extremo oeste do Brasil, no estado do Acre, o município de Brasileia recebeu a Comissão de Segurança Pública e o ministro da Justiça, Flávio Dino, para o seminário Segurança nas Fronteiras Brasileiras no Combate ao Tráfico de Drogas. Sérgio Petecão, do PSD do Acre, presidente da comissão, contou que o convite para a ida do ministro à Brasileia foi um desafio. Apenas fiz um desafio esse homem, porque o serrinho, o ministério será fronteira, ele marca a hora e a cidade. O deputado coronel Ulisses, do União do Acre, presidente da Comissão de Segurança da Câmara, disse que o maior índice de redução de homicídios entre os estados brasileiros nos últimos 4 anos foi registrado no Acre. A vice-governadora e ex-senadora, Maísa Assis, destacou os investimentos em segurança, 150 milhões de reais, segundo ela. Flávio Dino afirmou que a ida à Brasileia sinaliza a prioridade que vai dar à segurança na Amazônia. Uma diretriz fundamental dessa nova gestão é o fortalecimento da presença do Estado nas fronteiras, com muito destaque na Amazônia. O ministro disse que a região amazônica tem hoje um plano próprio de segurança, que será implementado com recursos do Fundo Amazônia, e o Acre será referência na sua implementação. O senador Stevenson Valentim apresentou projeto para derrubar a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que determinou o fim dos hospitais de custódia. O parlamentar afirma que, com a decisão, condenados perigosos serão soltos. Detalhes com Bianca Mingotti. Projeto de decreto legislativo susta, ou seja, suspende os efeitos da resolução número 487, de 15 de fevereiro de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que institui a política antimanicomial do Poder Judiciário. O documento do CNJ aborda o tratamento de pessoas com transtorno mental e determina o fim dos hospitais de custódia e de tratamentos psiquiátricos em todo o território brasileiro. De acordo com o projeto apresentado por Stevenson, instituições como o Conselho Federal de Medicina, CFM, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, assim como a Associação Médica Brasileira, a Federação Nacional dos Médicos e a Federação Médica Brasileira, não foram consultadas sobre a medida do CNJ. Além disso, elas se posicionaram contra a resolução, visto que trata de mudanças nas políticas de saúde mental e também de segurança pública. Na avaliação de Stevenson, o fim desses hospitais também pode ocasionar prejuízos sociais, como soltar condenados perigosos sem o devido tratamento médico. A população parece que não está atenta a isso que pode acontecer. O fim desses hospitais de custódia coloca-se em risco a sociedade, porque vai ser colocado o tratamento dessas pessoas no sistema SUS, ou seja, você chega no hospital, está ali do seu lado, que você não vai identificar, um maníaco, um estuprador, um pedófilo, um assassino, um serial killer. E a estrutura do Estado oferecida hoje pelo sistema de saúde não tem capacidade de absorver todo esse número e esse tratamento. O parlamentar também afirmou que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, o STF. Senadores defenderam em plenário a exploração de petróleo na costa do Amapá. Para o senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, o potencial petrolífero na região pode trazer desenvolvimento para a população dos estados do norte. O senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, também é favorável à exploração do petróleo na região e rebateu informações de que a exploração afetaria o meio ambiente. Depois dos corais sem vida, os inimigos invisíveis do Brasil e do Amapá alegaram que estão em ameaça os manguezais da foz do Amazonas. Se manguezais fossem motivo para proibir a perfuração de petróleo, nós não teríamos nenhum poço no Brasil, do sul, lá do Rio Grande do Sul, ao Nordeste, pois todas as áreas litorâneas têm manguezais. A Petrobras aguardava uma licença ambiental para iniciar operações de perfuração da bacia da foz do Rio Amazonas, para iniciar operações de exploração de petróleo na região. Mas o órgão ambiental negou o pedido esta semana. Pelas redes sociais, o senador Randolfo Rodrigues, também do Amapá, criticou a decisão do Ibama de barrar a exploração do combustível fóssil na região. Randolfo afirmou que a posição do órgão ambiental é contrária a pesquisas feitas na costa do Amapá, e que o Ibama não ouviu o governo local nem a população do estado. O presidente da comissão especial que analisa a política sobre o hidrogênio verde visitou Roterdã, na Holanda, e Bruxelas, na Bélgica, para tratar de parcerias sobre esse novo combustível, com baixa ou nula emissão de carbono. Até 2030, a Europa terá um déficit de 10 milhões de toneladas desse produto, e o Brasil pode ser um dos grandes fornecedores. A reportagem é de Rodrigo Rezende. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, esteve na Holanda para participar de um evento de parceria entre o Porto de Roterdã, um dos 10 maiores do mundo, e diversos portos brasileiros. Cid Gomes também esteve em Bruxelas, na Bélgica, onde fica a sede da União Europeia, e trouxe informações sobre a expectativa do Bloco Europeu em expandir o uso do hidrogênio como energia até 2030. Eles têm estimativa na Europa de que em 2030 consumam 20 milhões de toneladas de hidrogênio. Todo ele de origem renovável, portanto, hidrogênio verde. Desses 20 milhões de toneladas, metade seria produzido na própria Europa. E a outra metade, é onde nós nos inserimos, seria fruto de importação. O hidrogênio verde é considerado por muitos como o combustível do futuro, que não libera carbono. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União quer ouvir a opinião da população sobre o trabalho de fiscalização das ferrovias feito pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A pesquisa está aberta para toda a sociedade até o dia 24 de maio, pelo site do TCU. Para participar, é só acessar tcu.gov.br. Essa é uma iniciativa inédita que tem o objetivo de estimular a participação do cidadão no controle social. O TCU espera que as informações coletadas na pesquisa ajudem a aperfeiçoar o planejamento da fiscalização. As contribuições podem envolver críticas, sugestões ou relatos de irregularidades. O ideal é que as respostas tenham o maior número de detalhes possível, para que sejam consideradas na auditoria. Acesse tcu.gov.br e participe. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova a contratação preferencial dos Correios por órgãos públicos federais. Projeto que proíbe prestadores de serviços turísticos sem cadastro de atuarem no setor é aprovado. Forças Armadas pedem mais recursos para projetos estratégicos. Boa noite. O ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas pediram ao Congresso mais recursos para projetos estratégicos. Eles participaram de audiência pública na Câmara, como informa o repórter Cláudio Ferreira. Comandantes das três Forças Armadas reivindicaram em audiência pública na Câmara mais recursos para projetos estratégicos que garantam a soberania nacional, para que eles não sejam interrompidos e para que equipamentos importantes não fiquem obsoletos. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, convidado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, para expor as prioridades da pasta, concordou com a necessidade de mais previsibilidade de recursos e colocou o objetivo de ter investimentos correspondentes a 2% do Produto Interno Bruto, diante dos atuais 1,1%. O ministro da Defesa foi cobrado por parlamentares sobre a atuação das Forças Armadas nos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, criticou o posicionamento do ministro sobre as manifestações em frente aos quartéis que antecederam os atos de vandalismo. Já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, afirmou que os episódios de 8 de janeiro afetaram a credibilidade das Forças Armadas perante a população. Em resposta, o ministro José Múcio Monteiro reiterou que as manifestações foram consideradas democráticas pela justiça até o ataque de janeiro. Ele também falou sobre a polarização política do país e sobre a despolitização das Forças Armadas. Militares que se empenham na defesa da nossa pátria e da nossa soberania, dedicando também a sua atuação ao nosso povo brasileiro, sem se descuidar de suas atribuições constitucionais. A atividade política partidária anda longe dos quartéis, como deve ser. Nossos militares possuem elevado grau de disciplina, têm comandantes competentes e comprometidos, que lideram com responsabilidade seus subordinados. Comandantes das Forças Armadas apresentaram os projetos estratégicos que estão sendo desenvolvidos. O ministro José Búcio Monteiro ressaltou que o orçamento depende do pensamento político de quem está no governo e, nas palavras dele, dos humores de plantão. Ele pediu aos parlamentares o estabelecimento de um patamar orçamentário mínimo para a área de defesa. Pedir recursos para comprar um avião de 130 milhões de dólares, um submarino de 600 milhões de euros. Quando a gente sabe que falta dinheiro para a educação, em qualquer governo, falta dinheiro para a saúde, em qualquer governo, mas é da responsabilidade do Ministério da Defesa dizer que está precisando e que nós não podemos sucatear um patrimônio que tem servido com esforço, determinação e dedicação à sociedade brasileira. Durante a audiência pública, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, criticou as despesas das Forças Armadas. Nós estamos aqui há 40 anos gastando os tubos do dinheiro do contribuinte brasileiro com essa história de submarino nuclear, satélite brasileiro, e nunca chega ao destino. É um enterramento de dinheiro sem fim, com essa obsessão de conteúdo nacional, uma mentalidade da época do Geisel. Não tem o menor sentido isso. Nós estamos enterrando dinheiro que poderia para saúde, educação, transporte, segurança pública. Já o deputado Carlos Zaratini, do PT paulista, apontou a necessidade de que estes gastos estejam previstos no plano plurianual. Nós precisamos garantir ali, e aí eu acho que é importantíssimo o Ministério incidir junto ao Ministério do Planejamento para que a gente tenha num plano plurianual essa previsão orçamentária que depois seja reafirmada ano a ano na lei de diretrizes orçamentárias. E aí a gente possa estabelecer essa continuidade tão importante para que esses projetos cheguem ao seu objetivo. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, salientou que não cabe improvisação na área de defesa, mas um planejamento detalhado dos investimentos a longo prazo. Ele acrescentou que, além de garantir a soberania nacional, as Forças Armadas prestam apoio social à população e apontou ações como a Operação Acolhida, de recebimento de migrantes venezuelanos e a participação em campanhas de vacinação. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Comissões. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, questiona o silêncio recente dos deputados de oposição sobre a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Ele pergunta se o silêncio já não é o reconhecimento de que uma CPI sobre o assunto não será favorável aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ivan Valente cita a revelação de conversas entre ex-assessores de Jair Bolsonaro, afirmando que as evidências do material apontam para um planejamento de golpe de Estado com apoio de membros do Exército. Segundo ele, cada um dos militares envolvidos será chamado a depor na CPMI. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, também avalia que a CPMI do dia 8 de janeiro vai mostrar os verdadeiros responsáveis pelos atos de vandalismo. O deputado sugere que as evidências de envolvimento de membros do governo Bolsonaro nos atos estão calando a oposição. Rogério Correia ainda registra que a mudança na política de preços da Petrobras vai reduzir o valor dos combustíveis em torno de 40 centavos e o preço do botijão de gás em quase R$ 9,00. Por isso, ele conclui que a alta no preço dos combustíveis foi gerada pela gestão Bolsonaro. José Nelto, do PP de Goiás, enfatiza a importância da democracia e cobra a instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Ele também questiona os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro o motivo de terem parado de exigir o início dos trabalhos da comissão. José Nelto reafirma sua confiança nas instituições que buscam a verdade sobre os eventos que culminaram na invasão dos palácios dos três poderes da República e ressalta a necessidade de repudiar quaisquer atos ditatoriais, seja de direita ou de esquerda. Justiça. Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, entende que a cassação do registro eleitoral de Deltan Dallagnol é uma evidência de que o poder não emana do povo, como determina a Constituição, mas do Judiciário. Na visão do parlamentar, a decisão da corte rasga o preceito constitucional da presunção de inocência. Delegado Palumbo avalia que os constantes ataques do Judiciário às leis e aos outros poderes devem ser combatidos com ações concretas do Congresso Nacional. Ele afirma que o parlamento não pode se amedrontar diante de tantos abusos. Raimondo, do PT do Rio de Janeiro, protesta contra os parlamentares que pedem anistia a Deltan Dallagnol, lembrando que essa não é uma prerrogativa do Congresso Nacional. Ele reitera que é um fato inquestionável que Deltan perdeu o mandato por decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral, que deve ser cumprida. Raimond observa que com a perda do foro privilegiado, Deltan Dallagnol não tem que responder só à justiça eleitoral, mas também por outros crimes que, segundo o deputado, ele cometeu. Já na avaliação de Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a cassação da candidatura de Deltan Dallagnol choca o país por se tratar de uma grave perseguição política e um ato de vingança. A deputada alerta que o Congresso Nacional precisa se fortalecer diante de mais uma interferência do Judiciário no Poder Legislativo. Segundo Adriana Ventura, há uma inversão de valores no Brasil, onde os corruptos são soltos e quem luta contra a corrupção perde o mandato. Ela convoca os parlamentares a assinarem uma moção de repúdio em defesa da democracia e da voz dos eleitores. Por sua vez, Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, rebate o argumento usado por Deltan Dallagnol de que é vítima de perseguição política. Segundo a deputada, é justa a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o registro de sua candidatura. Ana Pimentel afirma que Deltan Dallagnol desrespeitou as leis para impedir que Lula fosse candidato em 2018. Para ela, o país foi destruído nos últimos 4 anos por aqueles que tentaram enganar a população e que agora terão que explicar sobre tudo o que fizeram. Política. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acusa o presidente Lula e a primeira-dama Janja de uso indiscriminado do cartão de crédito corporativo durante as viagens oficiais. Segundo ele, o valor de 12 milhões de reais gastos nos 4 primeiros meses do ano contrasta com as críticas que o atual governo fazia aos gastos da gestão anterior. Carlos Jordi ironiza a situação, afirmando que enquanto os gastos milionários são revelados, o governo Lula celebra a redução da desigualdade social com dados do ano passado, quando o presidente ainda era Jair Bolsonaro. De acordo com o congressista, a queda da pobreza está ligada às políticas implementadas pela gestão anterior. Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, defende o aprofundamento das investigações sobre o tenente-coronel Mauro Cid, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Segundo ele, é preciso apurar se Mauro Cid era o operador de um esquema de pagamento em dinheiro vivo para Michele Bolsonaro, como suspeita a Polícia Federal. Lindenberg Farias também ressalta a descoberta de uma mansão de mais de 8 milhões de reais nos Estados Unidos, de propriedade da família de Mauro Cid. Ele pede que seja investigado se o imóvel realmente pertence à família do tenente-coronel ou se existe alguma irregularidade no negócio. Turismo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que proíbe prestadores de serviços turísticos não cadastrados ou com um cadastro vencido no Ministério do Turismo de divulgarem ou promoverem serviços. A repórter Paula Bittar tem os detalhes. De acordo com a proposta, a prestadora de serviço que não tiver cadastro ou estiver com o cadastro vencido poderá ser multada e ter o local e a atividade interditados até a completa regularização da situação. O autor do projeto, o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, afirma que o objetivo é proteger o consumidor. A grande importância desse projeto é garantir ao turista, principalmente naquele momento de lazer, que ele está muito vulnerável e que o sonho dele pode se tornar um pesadelo, por ele ter comprado um pacote de viagens ou um passeio por meio de propaganda, e que a empresa não é séria ou esteja com má fé. Então isso faz com que o consumidor denuncie ao próprio poder público e tenha meios coercitivos mais assertivos para a melhoria do turismo nacional, porque o turista vai estar mais protegido e o turismo nacional vai estar mais eficiente. O texto aprovado também inclui entre os prestadores de serviços turísticos os microempreendedores individuais, as empresas individuais de responsabilidade limitada, as associações privadas de turismo e produtores rurais. A proposta reconhece ainda como transportadoras turísticas as empresas que oferecem serviços de transporte por via terrestre e aquática na modalidade circuito turístico, ou seja, itinerários intermunicipais ou interestaduais entre cidades ou regiões de interesse turístico. O Ministério do Turismo deverá estabelecer quais itinerários compõem os circuitos turísticos, em interlocução com as secretarias estaduais e municipais. O projeto poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Cultura. Delegado Fábio Costa, do PP, critica o que chama de atitude desrespeitosa e reação agressiva do cantor Zé Cabaleiro quando um espectador o questionou sobre a Lei Rouanet durante uma apresentação na Festa Literária de Penedo, em Alagoas. Delegado Fábio Costa avalia que o show de Zé Cabaleiro é um desrespeito à população de Penedo porque foi pago com recursos públicos da prefeitura. Para o deputado, a politização da cultura representa a falta de compromisso do governo com os interesses reais da população. Educação. Tadeu Venere, do PT, se solidariza com servidores das universidades estaduais do Paraná que entraram em greve por tempo indeterminado. Entre as reclamações dos funcionários, o deputado destaca o congelamento salarial e o corte de 16% dos recursos destinados às instituições de ensino. Tadeu Venere assinala que o cenário atual prejudica a pesquisa, a extensão e os concursos públicos, além de acelerar o processo de sucateamento das universidades. O parlamentar atribui a paralisação à intransigência do governo paranaense. Saúde. Defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, celebra a aprovação de projeto que prevê validade indeterminada do laudo médico para o transtorno do espectro autista. Mas ele pondera que é preciso ainda alterar trechos da lei que trata da inclusão das pessoas com deficiência no Brasil. Defensor Stélio Denner pede que todos reflitam sobre a realidade das pessoas com deficiência e suas famílias, muitas vezes desassistidas e sofrendo com estresse comparável, segundo pesquisa, ao de um soldado em guerra. Agricultura. Rafael Simões, do União, conta que recebeu uma carta da Associação de Produtores de Almenara, em Minas Gerais, que expressa a preocupação e a angústia dos agricultores com o aumento dos casos de invasão de terra no Brasil. Rafael Simões apela às autoridades para que cumpram o dever constitucional de impedir as invasões e de proteger as propriedades privadas. Ele alerta que, caso não haja uma resposta adequada, os produtores podem se organizar em grupos para defender suas terras de maneira legal. Votação. A Câmara aprovou a contratação preferencial dos Correios por órgãos públicos federais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. O plenário da Câmara aprovou o projeto que dá preferência aos Correios para serviços de entrega de encomendas contratados pelo governo federal. Esses serviços hoje podem ser feitos por empresas privadas. Os Correios detêm o monopólio do transporte de entrega de correspondências, mas em relação aos demais serviços, a empresa concorre com a iniciativa privada. A proposta de autoria do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, prevê que os órgãos públicos federais da administração direta e as entidades da administração indireta federal devem preferencialmente contratar os Correios para entrega de encomendas, ou seja, para o serviço de logística. Uma das justificativas para a proposta é aumentar a lucratividade da empresa. A proposta rendeu muito debate no plenário, com obstrução de partidos contrários à proposta. 2 anos atrás, a Câmara aprovou outro projeto que previa a privatização dos Correios, proposta que está em tramitação no Senado. A contratação preferencial dos Correios por órgãos públicos foi criticada pelo deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina. Segundo ele, a proposta premia a ineficiência e é uma maneira de aumentar o monopólio da empresa. Está se querendo forçar a contratação para resolver os problemas financeiros da empresa porque tem ineficiência. Todos os estudos empíricos defendem que a concorrência é a melhor forma de proteger o consumidor e não o monopólio, sendo que os Correios já têm monopólio de serviço postal. O que está se fazendo aqui é aumentar aumentando, alargando o monopólio para ser um super monopólio. O plenário aprovou o parecer do relator, deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, com a previsão de que o governo federal vai estabelecer as regras e condições da preferência a ser dada aos Correios. O autor do projeto, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, negou que a preferência signifique que a administração pública será obrigada a contratar a empresa. Não é verdade que a administração pública vai ser forçada a contratar os Correios. E o que a administração pública, direta e indireta, gastava em 2016 era aproximadamente 20 bilhões de reais com sua logística. E que se caso 15%, basta 15% dessas contratações fossem direcionadas aos Correios, nós teríamos aí uma empresa sendo devidamente valorizada. Os Correios empregam mais de 100 mil pessoas. O projeto que dá preferência aos Correios nos contratos de serviços postais não exclusivos por parte de órgãos públicos federais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. O plenário da Câmara também aprovou dois acordos do Brasil com os vizinhos do Sul. Um deles estabelece regras para que os países do Mercosul reconheçam produtos ou serviços que têm sua qualidade atrelada a determinada região geográfica, como, por exemplo, os queijos da Serra da Canastra ou os vinhos da Serra Gaúcha. O acordo define os critérios para que os países do Mercosul reconheçam essas indicações geográficas, as regras para casos de regiões que têm o mesmo nome e para os procedimentos de reconhecimento e proteção da indicação. O outro acordo modifica o convênio que formou o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata. Os países da Bacia do Rio Prata são o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. O fundo foi criado em 1974 para promover o desenvolvimento da região por meio de empréstimos e garantias para empresas. O acordo modifica o convênio anterior para permitir, entre outras coisas, a entrada de novos sócios com poder de decisão menor que o dos países fundadores. Os dois acordos foram aprovados de maneira simbólica e enviados para análise do Senado. Essa semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que proíbe a aplicação de sanções a partidos políticos que não cumpriram cotas de sexo ou raça nas eleições passadas. A PEC também prevê que não incidirão sanções nas prestações de contas eleitorais e de exercício financeiro dos partidos políticos que foram feitas antes da promulgação da modificação constitucional. A proposta provocou debate acalorado entre os deputados na CCJ, mas a PEC acabou admitida e agora a proposta será discutida em comissão especial antes de ser votada no plenário da Câmara. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. ZYX275, canal 285, Rádio Comunitária Clube FM, modulando em 104,9, uma emissora da Associação das Donas de Casa de Itacarambi. Amor, alegria.

people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Seu amigo aposentado e pensionista do INSS. Aproveite a redução dos juros e venha agora mesmo para a Mcred e faça a sua portabilidade. Assim você coloca uma grana. Clube é demais. A Rádio Sucesso 104.

astronaut for growing flowers in the ground. Yes, it is. Pode apostar, Conjita.

Conquistei, aí é sacanagem. Um pouco de louco tem que ter coragem. Assumi o namoro, não é fuleiragem. Ela é falada na minha cidade. Menina solta, cheia de vaidade. Postou que é solteira, mas não é verdade. Não era ela naquela postagem. Ela pega a cidade inteira, mas o amor dela sou eu. Ela é Julieta, eu sou Romeu. Ela é falada na minha cidade. Menina solta,